Bom, amigos, começamos agora a nossa 15ª edição do podcast Three Wide. Essa semana vamos falar das etapas que ocorreram em Chicagoland, tanto da Sprint Cup, da Nationwide Series e da Truck Series. Começando com o bloco da Truck Series, vitória do Kyle Busch. Uma prova marcada pela punição do Miguel Paludo logo na largada, que gerou um pouco de controvérsia. Nós vamos debater um pouquinho no decorrer do bloco. Pelo menos agora no começo da nossa gravação, nós não estamos contando com a presença do nosso amigo Hélio Lima, devido ao mau tempo em Campo Grande, não está podendo gravar o programa porque ele está sem energia lá. Bom, eu vou começar chamando então o Leonardo, né, para deixar os destaques do que ele viu na sexta-feira lá em Joliet, no Chicagoland Speedway. E posteriormente, se o Hélio não conseguir entrar aí, eu mesmo vou falar o que eu achei da prova e aí nós vamos discutir um pouquinho e passar as atualizações para vocês. Bom, Pedro, tudo bem, Pedro? Tudo bom? O Hélio não está aqui, mas eu tenho certeza que está tudo bem com ele lá, a gente já conversou com ele. Tudo bem, pessoal em casa, está nos ouvindo? Mais uma vez, 15ª edição começando. Pedro, só queria pedir licença antes um pouquinho de começar a falar sobre a NASCAR, né? Eu queria destacar a vitória do Farfus, do Augusto Farfus, lá na DTM domingo. E fazia muito tempo que eu não me emocionava tanto como foi emocionante ver o Farfus ganhando de maneira brilhante uma corrida, ver um piloto brasileiro no alto do pódio e ser o hino nacional cantado, né, como era a DTM, tão bonito que nem aquilo. Aquilo foi muito, muito, muito bonito. Né? E que dá os parabéns ao Augusto Farfus pelo trabalho dele na DTM, que agora ele é o segundo colocado no campeonato. Difícil título, mas não impossível. Né? Obrigado, Pedro, e desculpa. Mas eu precisava falar. E falando agora então da NASCAR, né, da Truck que correu sexta-feira à noite, o Kyle Busch venceu a corrida. Não foi, ele venceu essa primeira corrida, não foi uma maneira tão fácil assim, né? Que ele teve o tempo todo. A dupla da Penske, da Penske Lost Race, né? No pescoço dele, tormentando ele, não foi tão fácil assim, mas o Kyle Busch chegou à sua 34ª vitória na Truck Series. Agora são 4 vitórias em 8 largadas esse ano. E a terceira vitória dele em Chicagoland. E o mais interessante de tudo foi que o Crafton, né, ele que já é meu primeiro destaque, o Crafton, ele chegou agora com 16 corridas, 16 top 10, né, e nessa sexta-feira o Crafton acabou terminando esses são 16 corridas, 10, 16 top 10, mas ele terminou nessa corrida em quarto lugar, né, então ele marcou mais um top 5 e também um top 10 também, né. E assim, e querendo ou não, agora ele consegue se estabilizar ainda mais na liderança do campeonato. Meu outro destaque também é o John Stoller, que fez uma corrida boa, terminou com ele em sexto, mostrando que quando deixa o azar de lado, né, quando ele corre mesmo, os bons resultados aparecem. Ele marca seu terceiro top 10 no ano e chega à sua melhor posição de 2003. E outro destaque meu, que esse é um cara que eu torci por ele um bom tempo, ele voltar a andar bem e está voltando, é o Johnny Sauter, que parece que achou o caminho de casa de novo, né? Foi muito bom, foi bem em Iowa, ele terminou em quarto, e foi bem também na noite de sexta, né? Acabou terminando em décimo, top 10, né? E agora são 2 vitórias, 6 top 5 e 9 top 10. Bons números, né? Caso não tivesse os minutos problemas que a Zaire teve esse ano, com acidente e tudo, problema mecânico, né? Erro de estratégia, com certeza estaria bem lá na frente para tá com o Crafton, né? Mais próximo de pontos para lutar pelo título com o Matt Crafton. Mas, infelizmente, o azar acabou e várias consequências acabou deixando ele um pouco longe dessa disputa. Por enquanto, Pedro, esses são os meus destaques. Então, bom, a prova da Truck Series, ela foi amplamente dominada por 3 pilotos, né? A gente teve 3 trechos, né, de prova diferenciados. A gente teve um primeiro trecho com liderança do Jeb Burton, né, que havia largado na pole. Ele liderou 42 voltas. Posteriormente ficou o Brad Keselowski ali no, naquele, naquela luta eterna dele para liderar, para vencer uma corrida na Truck Series. Ele ficou se alternando com o Kyle Busch na liderança, se aproveitando de bandeiras amarelas também, e pega Franco na pista. É, no total, o Brad Keselowski liderou 50 voltas, o Kyle Busch liderou 52, e o outro piloto que liderou 6 voltas, foi o Ryan Blaney. Foi bem isso que você falou, né? Foi a dupla da Penske, entre aspas, né? É, Brad Keselowski Racing, contra o Kyle Busch, mais pro do terço final da prova, né? Do trecho mais conclusivo da prova. É, bom, o Matt Crafton, a gente não está precisando mais enumerar o que ele vem fazendo na temporada, né? Ele está fazendo a temporada praticamente perfeita. Se vencesse mais, seria ainda mais bonito, mas não tem precisado vencer, né? Ele que tinha... Não, só Top Team já está ajudando muito ele, exatamente, né? Porque ele já tinha... Ele tinha perdido 10 pontos em relação ao James Bush, recuperou 4 esse final de semana. O Ty Dillon andou na frente também, andou bem. Achei que em determinado momento, quando teve uma disputa que o Brendan Gaughan chegou também, achei que até eles poderiam chegar mais forte lá na frente. Foi uma prova bacana, assim, apesar de poucos líderes, mas assim, a gente viu que foi uma prova bem dura mesmo, né, no decorrer inteiro dela. Gostei do seu destaque também para o John Elstowling. Ele que chegou a andar lá atrás, quando o Miguel Paluto sofreu a punição e tentou recuperar o Lucky Dog, eles estavam andando bem junto ali na faixa do 20º, 15º. E de forma surpreendente o Towley conseguiu subir aí até a 6ª posição. O Austin Dillon teve que substituir o Brandon Newberry, né, que passou por um problema de saúde, e voltou à Truck Series desde a etapa de Eldora, que ele mesmo tinha vencido, e colocou a Truck 24, que não é uma caminhonete tão boa, no Top Team, né, fez um resultado considerável. O Miguel Paludo largou em terceiro. Parecia que tem um truck para andar ali entre Top 5 e talvez, se não tivesse também no Top Team, acabou sofrendo uma punição que eu considerei justa pela NASCAR, porque sim, ele mudou de linha. Eu também considerei justo. Que não é permitido, então a gente tem que pesar isso aí. Ele reclamou bastante depois no Twitter, deu para ver que não tinha entendido o motivo da punição e tal, mas... É regra, né, Pedro? É regra. Não e pode agora, mudar de linha. Isso, a gente vai até depois explicar mais sobre essa aí, que a NASCAR agora, ela oficializou o fato do líder, do segundo colocado, poder ultrapassar o líder antes da linha, né? E no caso do Miguel Paludo, não, a punição não foi por isso. A punição foi por ele ter mudado de linha, né? Ele desceu e para ultrapassar um piloto que estava à frente, e a mudança de linha não pode ocorrer. Então, esse que foi o motivo da punição dele. Não foi o fato dele ter cruzado a frente de alguém ou não. Foi o fato dele ter mudado de linha. Ele pode, né, cruzar a linha à frente do cara que estava do lado dele. Correto. Mas ele não pode mudar a linha. Exatamente. Ele tem que ficar ali corretinho, ali no cantinho dele. Agora, mudar a linha, ele não pode. Isso, já está explicado, então. E aí, depois disso aí, parece que o time se perdeu um pouco, né, e aí ficou difícil, a truck do Miguel parecia que não estava tão acertada para andar no meio de pelotão, né? No ar sujo. Foi caindo à noite, ele foi piorando um pouco mais. Isso, né? Foi perdendo rendimento. Mesmo assim, salvou um 12º lugar. Foi bom, né? No contexto, foi se bom. Se manteve na 6ª posição no campeonato. Mas assim, já não pensamos em top 5 no campeonato hoje, né? Porque chegar para título só se acontecesse um milagre. Né, quem ganhou várias posições foi o Ryan Blaney, que subiu para 5º lugar, se aproveitando do Miguel Paludo em 12º, e do Timothy Peters, que acabou acidentando, bateu até forte, né, mas sem problemas maiores. Queria destacar a corrida do Ben Kennedy, né, que foi o 16º colocado. Eu queria só confirmar quantas largadas ele já tem pela Truck Series. Mas eu confirmo que é a primeira que ele faz pela, pela Turner Scott na truque número 30. É, ele fez um truque 96, três largadas esse ano. Isso. É, na verdade, essa é a terceira largada dele, né? É a quarta. Deixa eu confirmar a quarta. É, ele largou Bristol, Iowa e Chicago. Semana passada ele largou. Então, terceira. É, perdão. É, terceira. Então, terceira largada Eu tô vendo aqui já o do próxima corrida. Exato, ele fez três, fez duas com a número 96 É. e uma com a número 30. Foi a primeira dele pela Turner mesmo, fez uma boa. Isso, foi a primeira perinatória. Bom, E quem é o Chris Schiff dele? boa pergunta que você fez agora, hein? É o Chris Carey, voltou pro Truck 30. Ah, bem lembrado, é o Chris Carey, que era É, voltou pro Truck 30, que era o do crowd chief do Nelsinho. Nelsinho lá na Nationwide, voltou para Truck Series. Bom, então, voltando aqui. Bom, de incidentes na prova, assim, a gente teve pouca coisa. De mais grave mesmo assim, foi o acidente do Timothy Peters, né? Que foi uma batida um pouco mais forte. Inclusive, foi a última bandeira amarela da prova. Depois a gente teve uma sequência de 43 voltas em bandeira verde. O que tirou um pouco também a emoção. Talvez uma bandeira amarela aí com 10 voltas até o final aí ia provocar um pouco mais de emoção na corrida. É, talvez seria mais interessante, né? Com certeza. Ah, ô Pedro, você tinha falado que o Brad Keselowski tentando vencer uma corrida na Truck Series, né? Sim. Você sabe quantas largadas ele já fez e quantas histórias ele tem na Truck Series ou não? Pode confirmar a informação. Brad Keselowski tem 58 largadas na Truck Series e não tem nenhuma vitória na Truck Series. Pode acreditar. Então, e curioso, né, que assim como ele, tem o Jimmy Johnson também nunca venceu na truque, mas o Jimmy Johnson nunca correu, né, na truque, bem dizer, fez uma largada só, gente. É, fez uma largada e bateu, né? E Bristol, exatamente. A gente já na tinha até corrida de falado, agosto. sobre isso em um outro podcast, né? Mas assim, não influencia muito, né? Eu acho que a carreira de Cup Driver e para de piloto da Truck Series, de Truck Driver, elas são bem diferenciadas, né? Você vê que É. quem andou muito em trucks, andou também na Sprint Cup, mas não teve talvez os mesmos resultados. Pode ver pelo Todd Bodine e pelo Ron Hornaday, que fizeram também carreira na Sprint Cup. É, o Sim? Todd Bodine até fez uma participação maior que o Ron Horner, né? Porque o Ron Horner fez poucas largadas, fez 45 largadas, né? Foi até menos. O Bodine tem mais. Mas você pode ver que o Bodine tá lá desde quando fundou a Truck Series, né? O Depende. Bodine e o Ron E Horner. o Ron Hornaday também, né? O Bodine agora é sofrendo com esse problema de não ter patrocínio Patrocínio, mais né? e tá sem carona. Tá a pé. Exatamente. Bom, provavelmente a gente vai encurtar um pouco o bloco porque a gente tá sem o Ué? Elião. E também a corrida também não foi tudo isso, né? Foram poucos incidentes. Apesar de toda a movimentação no decorrer da prova com brigas, disputas, né, nos pelotões, trocas de liderança e disputas pela liderança, e chegamos até um momento lá que a gente tinha cinco trucks andando perto, né, com o Brendan Gaughan chegamos a ter seis ou sete trucks andando perto. Então, assim, Elas. até não lembro o que aconteceu com o Brendan Gaughan, que ele acabou caindo lá para trás lá e pô, não lembro se ele teve algum problema ou se você conseguir puxar pela memória aí o que aconteceu com ele. O Brendan Gaughan, eu também não recordo não, viu? Eu não sei se Brendan foi um Gaughan. intervalo em alguma bandeira, não sei, antes de uma bandeira amarela, alguma coisa aconteceu com ele. Mas eu lembro dele ter chegado até andar quase no pelotão da frente ali quando É, ele andou lá na frente, caiu, lá mesmo. quando o Matt Crafton e Ty Dillon estavam chegando, ele estava lá. Eu só não me lembro o que aconteceu. Problema de motor, que ele teve? Eu lembro que ele caiu lá para trás. Bom, vamos entrar no campeonato então, aproveitando que nós estamos folgados de tempo hoje. O Matt Crafton continua liderando. Já tem quantas provas, Léo? Você consegue me puxar essa informação aí que o Matt Crafton na liderança? Quantas provas? Se eu não me engano, o Matt Crafton, eu vou confirmar, mas se eu não me engano, ele foi a primeira, né, em Daytona. Logo depois disso, ele já entrou, começou como líder. O Johnny Sauter venceu as duas primeiras provas. É, foi isso mesmo. Ó, ele saiu de Daytona em oitavo. De Martinsville ele saiu em terceiro. Rockingham ele saiu em terceiro. E depois ele ganhou no Kansas. Depois que ele ganhou no Kansas, meu amigo, só a liderança. Então ele tem 12 provas na liderança do campeonato. É isso. 12 provas na liderança do campeonato. E em 16 que já foram disputadas. Exatamente. Então vamos lá. Então o Matt Crafton lidera, agora tem 609 pontos. Curiosamente, de pontos de bônus por liderança de voltas ou pela vitória, que rendeu 3 pontos, o Matt Crafton tem 5 pontos só de bônus. É curioso esse número. Enquanto o James Buescher vem com 14 e o Ty Dillon vem com 15 atrás dele de Nossa. Pontos de bônus. Exatamente. Para você ter uma ideia, o Miguel Paludo tem mais pontos de bônus do que o próprio Matt Crafton. O Miguel Paludo tem 6 pontos de bônus. É, então o Matt não é um cara que aparece muito liderando provas, é um cara que aparece terminando bem as corridas, né? É, isso é verdade. Terminar a corrida bem é com ele. Até foi a corrida mais engraçada foi no Canadá, né? No meio daquela loucura, daquela muvuca, ele relargou em 18º, falei, ah, essa ele não consegue. Conseguiu. Justamente. É, eu só puxei o um número aqui para me confirmar aqui. Esse ano, apesar desse domínio absurdo que ele tem, de 16 top team, 16 largadas, ele liderou só 44 voltas, de 577. É, um número baixo, né? É, de 577 na carreira. É, ele completou 2.506, liderou 44 voltas. Pouquíssimo, pouquíssimo, para quem está liderando o campeonato. Pouquíssimo mesmo. E, então, quer dizer que ele tem 3 pontos de bônus pela vitória, 1 ponto de bônus pela vitória na prova em que ele liderou e outro ponto de bônus que ele liderou em uma outra corrida. Ah, Pedro, só falando em, falando assim, em voltas, né? Isso. E das 2.506 voltas que ele disputou, ele completou as 2.506 voltas disputadas. Essa temporada no... dele tá parecendo bastante com aquela temporada que o Tony Canaan fez em 2004, quando foi campeão da Indy. É, essa temporada dele tá parecendo com a temporada dele de 2009, quando ele disputou o título com o Johnny Benson, você lembra? Também, também. Ele fez um bom ano aquele, aquele ano, ele foi 21 top team, né? Aquele ano pro Matt Crafton ganhar, na minha opinião, realmente faltou acho que umas 2, 3 vitórias. Exatamente. Ele teria roubado o título do Johnny Benson. Com certeza. Com certeza. Então, aí ó, só eu fui puxar o número aqui, só na corrida, ele liderou 44 voltas na temporada. Só na corrida do Kansas ele liderou 34. E ele fez 3 pontos de bônus pela vitória e mais um ponto pela volta liderada. O que sobra só mais uma corrida em que ele liderou volta. E agora é o desafio que eu vou deixar para você, descobrir qual foi a outra corrida que o Matt Crafton liderou volta. Dover. Dover? Dover, liderou 10 voltas. 10 voltas em Dover? É isso aí, então. Dover. Morreu. Já sabemos. Então, em universo de, em universo de 16 provas, que o cara conquistou 16 top team e venceu uma prova, ele liderou só 44 votos, é o líder do campeonato com folga. Muito regular, muito regular. É, então é isso que está dando a liderança para ele. Só para mais ou menos informar aqui, Pedro, em Dover, ele teria disputado a vitória com o Kyle Busch. É, ele terminou em segundo, aquela coisa em Dover. Se eu não me engano, no podcast eu falei, cara, eu já tinha comentado já, né, no podcast, sobre isso, sobre o Driver Club participar dessas corridas, né, que acaba tirando brilho. Por exemplo, ele foi segundo naquela corrida, tinha um truque muito bom, mas não conseguia ser superior ao truque 54, ou, perdão, 51, né, que é o truque do Kyle Busch. Então, assim, é aquele negócio que fica aqui meio manchado, né, na história, porque daqui 4 anos você não vai lembrar que o Matt Crafton com uma boa corrida em Dover, você vai lembrar que ele foi segundo, olhando o resultado, né? Bem lembrado. É o que a gente já vem batendo na tecla há algum tempo. Que talvez a vai mudar isso aí ainda. Precisa mudar isso aí. Tá na hora já. Tá na hora. Então eu vou passar a pontuação do campeonato aqui. Passa a pontuação do campeonato aí, Pedro. É, vamos lá. O Matt Crafton lidera 609 pontos. O James Buescher vem com 568 pontos, 41 atrás do Matt Crafton. O Ty Dillon tem 550, 59 atrás do Matt Crafton. Jeb Burton, 539 pontos, 70 atrás do líder. Ryan Blaney, quinto, ultrapassou o Miguel Paludo, mas vem 82 atrás do Crefton e um à frente do Miguel Paludo, que é o sexto colocado. É, em contrapartida, o Miguel se manteve na posição porque o Timothy Peters acabou batendo e agora o Miguel leva 14 pontos de vantagem para o Timothy Peters. Aí o Johnny Sauter se manteve em oitavo, o Bubba Wallace é o nono, o Brendel Gaughan é o décimo. É, e depois a gente tem Ron Hornaday, Dakota Armstrong, Joey Coulter, e mais uma prova que ele não foi bem, Germán Quiroga e John Astley. John Astley conseguiu o seu terceiro top 10. É o terceiro top 10, como eu tinha destacado, né? E o Joe Coulter, ele tá caindo, né? Perdeu mais uma posição do campeonato, Mais uma décimo posição. terceiro. E o Darrell Wallace, parece que ele manteve aí, né? E continua dentro do top 10. Mas tirando o Truque 51, a KBM, né? Não faz um bom ano, não. Não, com certeza não. Eu esperava muito mais, principalmente do Darrell Wallace Jr. O Joe Coulter eu já não esperava tanto dele assim. Mas o Darrell Wallace Jr. eu esperava um bom piloto, um bom ano. A minha esperança do Darrell Wallace Jr. era a mesma esperança que eu tinha e tenho no Eric Almirola. Você sabe, eu sei que ele é um bom piloto, eu sei que o cara é talentoso, mas ainda falta algo ainda, sabe? Não sei. Falta alguma coisa ainda para ele mostrar realmente todo o talento dele. E o azar também está sempre do lado dele. Sempre acontece problema e sobra para ele. A nível de curiosidade, só para mostrar aqui como o campeonato seria mais interessante se a Truque 51 tivesse participando full time, a gente teria o Matt Crafton liderando o campeonato com 88, apenas 18 pontos à frente da Truque número 51. Só que a Truque 51 já venceu, se eu não estou enganado, seis provas, né? Quatro. Quatro? É. Ela E tem dois a, segundos lugares, é isso. e, a, e, ela, lar, e ela largou metade, né? O Truque 51 largou metade do que o Matt Crafton. Porque o Truque 51 tem 8 largadas. E o Truque 88 tem 16. Então é uma soma de pontos absurda, né, que a Truque 51 vem fazendo. É, o Truque Se 51 tá tivesse fazendo sobrando, full time, ia sobrar. É, mas né? é a Truque do buchinho, né? Então a gente já sabe o que o buchinho é capaz de fazer nessas ligas menores da NASCAR. Ô, Pedro, falei besteira, perdão. O Truque 51 fez todas as corridas. Ele sola 8 com o Kyle Busch, né? É, 8, perdão, 8 com o Kyle Busch. Certo. O Eric Jones fez 4, 3, 4 largadas. O Chad Hattenberg também fez 3 largadas. E o Scott Boquin-Christ lá em Eldora. Largou em Eu, Eldora, o cabeludão. o Hélio sabe. É, o cabeludão. O Hélio sabe falar o nome dele certinho. Eu não sei não. O Blomquist. Boquin. E Blomqvist lá, Isso. o Hélio sabe falando dele. Ele fez uma largada também, né? Então, Ela tá perdão. fazendo full time, então. Ela tá fazendo full time. É, eu não me atentei para esse detalhe mesmo também. É É, eu porque esqueci que 8 é o Kyle Busch. ela nem conseguiria somar 591 pontos nas 8 corridas, né? Porque o É, não máximo tem que jeito. se soma é 47 por prova. Beleza, então tá correto, então. Então é isso aí. O Matt Crafton continua dominando na sua sequência de top 15 e top 5. E sei lá, eu acho que batendo aquela tecla vai ser difícil dele perder esse campeonato. Mas ainda a gente tem a corrida de Talladega aí que pode dar uma mãozinha para a gente botar um pouco de emoção É, aí. É, pode só para falar. informar rapidinho, Pedro, a diferença na última corrida era de 37 pontos. Agora volta para 41 pontos. Quer dizer, a diferença que estava caindo, caindo, caindo, voltou um pouquinho para trás. A 41 agora pontos do James Busch para o Matt Crafton. Quer dizer, então, que a disputa do título está, assim, cada vez mais difícil. Porque o ano da Truck Series também está acabando. São apenas 22 corridas, né? Isso, no caso agora estão restando seis provas. Né? Só passar então aqui o que está faltando de corrida da Truck. A próxima é no Texas. Né? Belíssima corrida. Exatamente, a gente vai no Texas. Texas, é isso? Não, é Las Las Vegas. Vegas, né? Las Vegas. Corrigindo aí, é Las Vegas. prova noturna que foi vencida no ano passado por quem? Aham. Hã? Hã? Quem? Eu quero que saia da sua boca, meu amigo. Fala aí, eu esqueci, Não, rapaz. você. Eu Nossa. dou tempo para você Tá bom, pesquisar. né? Enquanto isso, eu vou passando. Que você vai pesquisando, eu vou passar aqui. Não, foi o Nelson Piquet que Ah, então venceu. tá Eu beleza. lembro, se eu Lembrou, lembrou. lembro. Então, só para confirmar, as 6 provas restantes da Truck Series. E as provas que podem definir o título do Mudcraft até por antecipação, vamos continuar desse jeito. É, Ah. Las Vegas. É... Lembrando que na Truck, se o cara entrar, se ele entrar na corrida com essa diferença aí, ele já é campeão porque só largam 36 trucks. Então, Las Pô, bem. Vegas. Isso é, ele já tem um máximo de pontos satisfatório daí. Então a gente tem Las Vegas no dia 28 de setembro. Daí a gente tem uma pausa aí de 3 semanas para a gente ir para Talladega. E aí a gente pega a emenda as provas em sequência. Então a gente tem Las Vegas dia 28 desse mês. Pula 3 semanas sem Truck Series. Aí vem Talladega, Martinsville, Texas, Phoenix e Homestead. Essas são A reta final. as provas decisivas aí. De interessante, eu colocaria Talladega e Martinsville aí como fatores para título. As demais aí. E Las Vegas é onde o Crafton, inclusive, perdeu a corrida no ano passado para o Nelson na última volta, né? E é um circuito que ele anda bem. É, o segundo que ele anda bem, né? E bem, foi bem lembrado mesmo, né? Foi nas últimas voltas que o Nelson fez uma manobra incrível, né? Deu um bloco nele na saída da 2, no Matt Crafton, dando, assim, tirando qualquer chance do Matt Crafton querer, né, devolver outra passagem na 3 e na 4. Mas o Nelson acabou sendo muito feliz, acabou, fez um bom trabalho, né, brincadeiras à parte, né? Foi Mas bem o Nelson arrojado, né? Foi, foi. foi bem, uma manobra muito bem arrojada. O Nelson andou muito naquela noite, andou demais e foi vencedor da corrida. Né? Creio eu que o Matt Crafton deva vir com a mesma força esse ano, talvez deva vencer a corrida, né? No dia 28, que é só semana que vem, se eu não me engano, é só semana que vem, que duas semanas, semana que vem, sábado que vem. E tem Talladega, que é a grande surpresa, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que acontece, mas ninguém pode prever muita coisa, porque um acidente, um grande acidente pode coletar vários pilotos e mudar tudo. Depois nós vamos para Martinsville. Para Martinsville já tem uma notícia para Martinsville, uma notícia interessante, né, da Truck Series, que lá na frente eu vou dar a notícia. E depois até aí depois o mais interessante que Texas, Phoenix e Homestead correm as três categorias junto, né? Você lembra disso, né, Pedro? Sim, é que é a decisão do É, campeonato, né? As isso, decisões. que aí as três já correm juntas já no mesmo final de semana. E é bem interessante porque todo mundo quer mostrar serviço, todo mundo procura um carro para andar, todo mundo procura um patrocinador para aparecer, porque são as três últimas corridas, então todo mundo quer estar bem para garantir um contrato para o próximo ano. E são três corridas que vão com certeza decidir o título. Mas eu penso, Pedro, que se o Crafton sair de Martinsville com a liderança, ah, um abraço, aí já não pega ele mais não. Se continuar, essa é a diferença, né? Claro que se a diferença cair muito, cair para 10 pontos, 15 pontos, aí é outra conversa. É, com certeza vai ser, não vai ser. Espero que não seja tão fácil como está parecendo, né? Mas vamos ver, vamos aguardar. Depois de Talladega a gente conversa. Bom, então acho que para esse bloco é isso. Infelizmente hoje a gente não está contando com a participação do Hélio devido aos problemas climáticos que estão acontecendo em Campo Grande. Mas nós vamos tocar o barco assim mesmo, porque vocês não podem ficar sem o podcast. É, Então, raios e trovoadas lá em Campo Grande. exatamente. E a gente vai encerrar esse bloco aí para votar com o bloco da Nationwide Series, outra vitória de Kyle Busch.